Paz do Senhor, queridos. Que alegria estar com vocês aqui e juntos podermos comer da mesa que o Senhor preparou para nós. Fico muito honrado pelas palavras do pastor Sóstenes, mas na realidade eu não fiz nada. Eu, na realidade, só comuniquei a vontade de Deus. Quem está fazendo de fato é Deus por intermédio de cada um de vocês, porque cada gesto, cada oferta, cada oração, cada empenho, cada hora entregue aqui é a demonstração do quanto vocês estão cooperando com a propósito, com a vontade de Deus, porque é assim que o reino de Deus se move. Eu tenho aprendido algumas verdades espirituais de que, na realidade, não é nem tanto o quanto os céus falam ou mesmo o quanto os céus se manifestam. Na realidade, é a forma como nós interagimos com aquilo que Deus faz. Deus pode fazer coisas extraordinárias, queridos, falar coisas extraordinárias, mas se não houver uma interação, se não houver um empenho naquilo que Deus está se movendo, falando, realizando, tudo então fica perdido. E é importante cada um de nós entendermos isso. A minha oração esta noite é para que cada um de nós neste lugar possamos entender como Deus nos quer interagindo com a sua vontade, com o seu propósito, em nome de Jesus. Eu creio que existem aqui dons apostólicos, proféticos, dons evangelísticos, pastorais de ensino. Eu creio que existem aqui dons diversos depositados sobre cada um de nós, e que Deus te dê graça, e que o Espírito de Deus te dê sabedoria, e que o Espírito de Deus faça você entender o que está no coração dele, te dê a ousadia necessária para cooperar com isso, em nome de Jesus, amém? Eu tenho sido já edificado nesse momento de comunhão, muito gostoso o ambiente desta igreja, um ambiente de amor, de carinho, de respeito a Deus, a sua palavra, de respeito aos irmãos e à obra do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus está construindo aqui um bom relacionamento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu não quero demorar muito, eu sei que vocês estão aí já quase uma semana de festa, né? E são dias de muito esforço, de muita dedicação, mas eu quero que você empreste um pouquinho o teu coração para nós entendermos algumas verdades espirituais, que Deus possa, neste momento que você doar o seu coração a Ele, depositar algumas revelações, se não revelações, avivar algumas verdades que já estavam aí, às vezes até dormentes. Eu quero que você feche os seus olhos comigo nesta hora e vamos orar em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, graça eu te dou em nome de Jesus Cristo pela vida dos meus irmãos. Graça eu te dou, Pai, por esta igreja, igreja do Senhor plantada neste bairro, que certamente será, como diz a tua palavra, uma árvore plantada junto aos ribeiros que dará o seu fruto na estação certa. Eu oro, Deus, para que este lugar seja frutífero, Senhor, nos três aspectos mais principais que eu entendo que a tua igreja foi chamada para fluir e fazer e realizar, levando os descrentes à crença, que neste lugar muitos se convertam, que neste lugar muitos voltem ao Senhor, que neste lugar uma multidão, Senhor, confesse Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus, que esta igreja entenda esse chamado de levar os descrentes à crença e que eles, Senhor, possam usar a palavra, Senhor, e as artes e tudo que o Senhor entregou nas mãos deles para poder comunicar a verdade da salvação, que eles assumam este papel de quem está, mediante ao poder de Deus, reconciliando o mundo com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que esta unção evangelística esteja sobre esta casa e que todos aqueles que adentrarem esta casa e aqui fizerem a sua morada, Senhor, encontrarem aqui o teu altar, possam ser levados da crença à maturidade, que haja, Senhor, crentes maduros, maduros no sentido, Senhor, espiritual, maduros no sentido emocional, maduros, Senhor, nas responsabilidades, maduros, ó Senhor, no conhecimento de Cristo, maduros, Senhor, no entendimento da verdade espiritual, maduros, ó Deus, na frutificação, que haja, Senhor, esse espírito de revelação, trazendo este entendimento ao coração daqueles que aqui farão a sua morada, que encontrarão aqui o seu aprisco, que encontrarão aqui pastoreio para as suas almas, que haja maturidade, sejam ruios, filhos maduros, amadurecidos pela verdade revelada no seu coração. Eu também oro, Senhor, para que esses homens maduros atinjam o propósito, Pai, que é, Senhor, de gente madura, Senhor, sendo levada à liderança. Eu oro, Senhor, para que haja um grande despertar de líderes neste lugar, que todos os dons e talentos que já estão amadurecidos sobre essas pessoas, que todos esses dons e talentos, ó Pai, que já estão depositados sobre essas pessoas maduras, entrem em atividade de forma tão extraordinária, que eles possam levantar ministérios poderosos, que eles possam ser vozes e não ecos, que eles possam ser luz, Senhor, sal, possam ser a fragrância de Cristo, possam manifestar a sua glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nenhum dom apostólico, que nenhum dom profético, que nenhum dom evangelístico, que nenhum dom pastoral, que nenhum dom de um ensino, Senhor, fique retido neste lugar, pelo contrário, mas que eles se levantem, Senhor, de forma extraordinária. Senhor, eu declaro que este é o tempo deste ministério, eu declaro que este é o tempo, Senhor, do projeto Adoradores, um tempo dos descrentes virem a crença, um tempo dos crentes virem a maturidade e um tempo dos maduros assumirem, Senhor, a sua posição como corpo de Cristo. Eu declaro nas regiões espirituais que tudo o que reteve, que tudo o que paralisou até hoje, essas três verdades de fluírem de forma abundante neste lugar, cessem e sejam destruídas e cancelados em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que haverá de forma extraordinária uma interação com o povo desta casa, com o povo, Senhor, nesta casa de governo, para, Senhor, verem isso acontecer. Arrabachecando robacante neble farga negando robacate queriande rebacaia ande rebleviando robacate canda rebleviande recorrobacaia. Eu oro para que haja, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação, que os olhos do entendimento do seu povo, que os olhos do entendimento da sua igreja, que os olhos do entendimento dos seus servos sejam abertos para esse mistério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, Senhor, e eu abençoo esta casa, eu abençoo esse ministério, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala que há muita eficácia na oração de um justo. Não que eu seja justo pela minha própria justiça, mas eu sou justificado pelo sangue do Senhor. Eu aprendi uma verdade espiritual alguns anos atrás. Ou nós nos colocamos e interagimos com a eficácia, a operação liberada da oração, ou nós anulamos a eficácia da oração. Eu quero perguntar a essa casa, a essa igreja, quantos se colocam debaixo da eficácia da oração que foi feita aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Então diga para o irmão que está ao seu lado assim: nós cremos que esta casa será usada por Deus para levar os descrentes à crença. Aleluia. Olha para o outro irmão para ele não ficar com ciúmes. Diga: nós cremos que esta casa será poderosa para levar os crentes à maturidade. Aleluia. Pegue bem firme as mãos, diga assim: e nós declaramos que nesta casa os crentes que passaram a crença, os descrentes que passaram a crença, os crentes que se tornaram maduros, agora se tornarão líderes de sucesso. Está feito, está selado, está profetizado, está declarado. Um ano, um tempo, um período, uma história de grande frutificação nessa casa. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar algumas verdades espirituais com vocês. Como falei, eu quero ser breve. E eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta. É que eu vou ler muitos textos. Eu só queria que você entendesse que o que eu vou falar é bíblico e está de acordo com as Escrituras. E que você pudesse anotar e meditar um pouquinho em casa sobre as verdades espirituais. Abra comigo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. E nós vamos começar por esse texto, falando a respeito de algumas verdades espirituais que eu acredito que é bem pertinente para os nossos dias e bem pertinente para o propósito que Deus tem para esta casa. O capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, ele fala a respeito de um momento na história da humanidade. E vocês devem saber que este momento não foi lá os melhores que nós já vivemos. Ao ponto de Deus dizer assim: olha, eu já não consigo viver com a humanidade. Eu não consigo mais viver desta forma com eles. Porque eles contendem demais comigo. Eles contendem demais com a minha vontade. Eles contendem demais contra o meu querer. Se nós pegarmos 5 capítulos para trás, a gente vai ver a humanidade vindo do ápice da sua existência para a degradação total em todos os sentidos de relacionamento, principalmente em relação a Deus, ao ponto de Deus os expulsar do jardim do Éden. Eu não sei como que você entende isso, mas eu entendo isso com uma gravidade muito séria, porque imagine você tendo alguém na sua casa e de repente você diz para ela assim: olha, você não vai poder mais ficar na minha casa, eu não quero mais que você fique aqui. Esse lugar não é mais a sua habitação, você já não é mais bem-vindo aqui. Eu acho que é uma situação bem desagradável, e foi o que aconteceu, né, com Adão e Eva. Deus falou assim: agora vocês não poderão mais habitar aqui, vocês vão ter que sair, vocês vão ter que lavrar e etc, etc, etc e tal, né, com o suor do rosto, e não vai nascer só bênçãos e só benefícios, espinhos e outras coisas ruins também vocês vão colher com esse trabalho. Eu acho que foi uma situação extremamente desgastante, no sentido humano, mesmo se referindo a Deus, esse momento do relacionamento da humanidade. Logo em seguida, a gente percebe a degradação um pouquinho maior da humanidade, o homem matando o homem, ou seja, o seu irmão cometendo homicídio contra o seu próprio irmão. Queria dizer uma coisa horrível, horrível. Praticamente os dois primeiros seres humanos vindo da relação sexual de Adão e Eva, agora tão corrompidos ao ponto de se matarem, né? Mais propriamente falando de Caim matando Abel. E a gente percebe que a corrupção se tornou tal que no capítulo 6, né, existem várias explicações teológicas sobre esse texto, de que os anjos não guardaram a sua própria habitação, e eu não quero entrar no mérito da questão, apenas dizer que a situação ficou a tal ponto, ela chegou a níveis tão degradantes que Deus falou assim: não tenho mais como conviver com essa geração. Eu não posso mais coabitar com esse sistema, com esse tipo de mundo que está sendo criado. Então, isso está relatado aqui no capítulo 6, do versículo 1 a 8. E no versículo 8, nós temos uma esperança, a esperança de alguém que andou na contramão de tudo que estava acontecendo. Alguém que entendeu algo que ninguém havia entendido, que pôde perceber algo que ninguém havia percebido. Nós estamos falando de Noé, e não somente de Noé, porque nós temos também que valorizar a sua família, né? A família de Noé não estava envolvida naquele contexto corrompido e destruído da geração em que ele vivia. Agora, queridos, o que mais me assusta é que essa mesma verdade, relatada aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, é dita por Jesus lá em Lucas, capítulo 17, eu quero que você vá lá comigo, por gentileza, de que nos dias finais, a partir do versículo 26, as coisas estariam igualmente no mesmo nível, no mesmo padrão de destruição, de desvio, de falta de compromisso e de relacionamento com Deus, como aconteceu na geração de Noé. Eu não estou falando de uma geração que passou, estou falando da nossa geração. Se você vê aqui, a Bíblia diz assim no versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E ele continua dizendo no versículo 28, que a semelhança, ou melhor, semelhantemente como aconteceu nos dias de Ló, o povo estará comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, né? Mas num só dia, né, Ló viu a destruição sobre a sua cidade, cidade de Sodoma e também ali de Gomorra. E o texto ainda traz alusão à mulher de Ló, a mulher que representa a geração, A geração de que não quer ouvir Deus mesmo diante das advertências. A geração que não quer ser amiga de Deus mesmo diante dos fatos e dos sinais demonstrados. A geração de que não quer estar envolvida com o Senhor mesmo quando Deus brada dos céus. O que, que a gente percebe, queridos, com essas verdades aqui? É de que existe um padrão de corrupção operando sobre a face da terra e que Deus, de todas as formas e de todas as maneiras, interviu e tentou mudar isso. Mas a questão, queridos, é que a gente percebe que nem todos os homens, à semelhança de Noé, nem todos os homens, à semelhança de Ló, estão dispostos a ouvir o que Deus está falando. Agora, o que mais me estranha é que quando a gente lê esse texto aqui de Lucas 17, a gente pode pensar que Jesus está falando simplesmente da sua geração, ou seja, há 2000 anos atrás. Mas quando a gente vai lá para 1 Timóteo, capítulo 4, eu quero que você, por gentileza, vá comigo lá. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1, o texto diz assim: e o Espírito diz claramente que nos últimos dias, né, ou seja, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelo que creem e conhecem a verdade. E aí ele começa a dizer o seguinte, que nos últimos dias haveria uma operação do erro, tamanha, mas tamanha, que não afetaria apenas a geração dos perdidos, como nós imaginamos ser a geração de Noé. A geração dos incrédulos e perdidos, que a gente imagina ser apenas a geração de Jesus, homens que não conseguiam acreditar no que Deus está fazendo. O problema, querido, é que toda essa história, ela também tem o seu desenrolar para dentro da igreja. E é aqui que me assusta. Abra comigo lá, 2 Timóteo capítulo 3. Eu acho que nós precisamos parar um pouquinho para pensar sobre isso e analisar essas questões. Saiba disso, que nos últimos dias, à semelhança dos dias de Noé, às semelhanças do dia de Ló, os tempos serão terríveis. Preste atenção agora. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínios próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. E é aqui que me assusta. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, Jesus diz: afaste-se deles. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam, não vou aqui usar o gênero feminino, mas conduzem, contaminam, conquistam, aprisionam pessoas instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jannes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Pastor Jamal, num dia de festa você vem falar sobre isso? Sim, vem falar sobre isso. Porque, queridos, essa é a realidade em que nós vivemos. Tentemos imaginar que os dias de Noé sejam nossos dias e que aqui neste lugar nós estamos construindo uma arca. Nós não poderemos fazer isso de qualquer forma e de qualquer maneira. Tentamos imaginar que os nossos dias sejam como o de Lucas, como os dias de Ló. Nós não poderemos sair da influência de Sodoma e Gomorra de qualquer forma. Venhamos imaginar que os nossos dias, o nosso hoje, o nosso agora, seja semelhante aos dias de Paulo, quando ele teve que escrever essas verdades. Porque você tem que entender que a Escritura, ainda que ela possa ter sido um ensino presente para o que estava acontecendo na época, a Escritura também ela é viva e eficaz, ela também traz o seu encargo profético aos nossos dias. E o próprio texto fala aqui nos últimos dias. E eu posso garantir para você, queridos, que nós estamos vivendo os últimos dias, desde 2000 anos atrás, quando o apóstolo Pedro, colocando-se em pé junto com os 11, disse: o que vocês estão vendo e ouvindo, o que vocês estão percebendo acontecer aqui, não é obra do embriagamento, como vocês imaginam ser, porque ainda é 9 horas da manhã, ou seja, a terceira hora do dia, mas o que vocês estão vendo e ouvindo foi o que Joel profetizou, que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito. Então a gente percebe que profeticamente os últimos dias já foram inaugurados há 2000 anos atrás, queridos. Se nós formos olhar com mais precisão das datas, esses anos já somam-se a 2022 anos, ou 2019 anos, conforme algumas pessoas dizem aí. Nós precisamos parar para pensar que nós não poderemos ser pessoas incoerentes e insensatas na forma de ser e viver como igreja, porque a geração que vivemos é a geração de Noé, a geração que vivemos é a geração de Sodoma e Gomorra, é a geração que vivemos, é a geração que precisa ser alcançada de uma forma todo especial. E o que eu percebo, queridos? Que todo esse contexto, tanto de Noé, como o contexto de Ló, como o contexto de Paulo, é um contexto de dissolução. É um contexto onde valores estão sendo destruídos, onde fundamentos estão sendo destruídos, onde a verdade está sendo trocada pela mentira, onde o certo está sendo trocado pelo errado, onde o mundo está sendo desejado ao invés de Deus, como o próprio texto diz, mais amantes de si mesmo do mundo do que amigos de Deus. Como vencer esta geração? Como vencer esse sistema chamado mundo? Como viver e ser homens e mulheres que vamos levar descrentes à crença, os crentes à maturidade, da maturidade à liderança? Se nós pensarmos que vamos agindo de qualquer forma, agindo e de qualquer forma fazendo, e vamos chegar a algum lugar, queridos, certamente não chegaremos a lugar nenhum. Porque Noé não chegou à construção da arca simplesmente porque ele achou que deveria fazer aquilo. Ló não resolveu sair de Sodoma e das regiões de Gomorra simplesmente porque ele achou que deveria fazer aquilo. Paulo não falou e não ensinou e não profetizou o que disse nas suas cartas, principalmente nas suas cartas ao seu filho Timóteo, o que lhe parecia melhor ser escrito e falado. Todos eles falaram porque a mentalidade celestial desceu ao espírito deles. A visão celestial veio ao coração deles. Se você ler as Escrituras, elas estão de acordo com o que eu estou falando, ou melhor, o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. A Bíblia fala que Noé, divinamente avisado, ele construiu uma arca por meio da qual ele condenou o mundo na sua geração. Ló, divinamente avisado pela intercessão de Abraão e pelo envio dos anjos, ele saiu de lá antes que a cidade fosse consumida pelo fogo e enxofre. Paulo diz que o evangelho que ele havia pregado e que ele estava pregando e que continuaria pregando não foi e não era e jamais seria um evangelho ensinado por homens, mas o que ele havia recebido, ele havia recebido do próprio Deus. Queridos, eu só quero que vocês entendam uma coisa: não tem como nós sermos uma igreja presente, atuante, triunfante, militante, vitoriosa, levando os descrentes à crença, os crentes à maturidade, os maduros à liderança, se nós não formos influenciados por uma visão celestial. A semelhança de Moisés no capítulo 8 de Hebreus, quando ele recebeu a visão celestial e Deus disse: desce do monte monte e desça para fazer conforme tudo o que eu tenho te mostrado. Nós como igreja, nós como liderança, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos ser cativados por uma visão celestial. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 19, disse: Rei Agripa, eu estou aqui diante de você fazendo a minha defesa, e você pode perceber as minhas algemas, e elas não estão em mim, porque eu roubei, eu matei, eu falei mal, ou qualquer outra coisa ruim. Não. Eu estou aqui porque eu não fui desobediente à visão celestial. Eu creio que há uma única forma de nós sermos uma igreja triunfante, militante, influente, que possa realmente entrar no coração dessa geração e fazer a diferença. É se nós começarmos a jogar fora o modelo secular de igreja, é se nós começarmos a jogar fora um modelo que não está adequado com os céus, é nós começarmos a jogar fora um modelo que não coopera com aquilo que o Senhor quer que seja realizado na terra, e começarmos a ser cativos por uma visão celestial. E eu creio que esta é a vontade de Deus. Sabe por quê, queridos? Jesus não nos daria ensinamentos que não estivesse de acordo com a sua própria vontade e querer. Ele nos ensinou a respeito disso na oração do Pai Nosso. Ele disse: quando vocês orarem, orem para que os céus desçam a terra, ore para que os céus sejam manifestados nas terras, ore para que os céus invadem a terra, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Nós precisamos ser uma igreja cativada pelos céus. O apóstolo Paulo falou no livro de Colossenses, capítulo 3, dizendo: se a vossa vida está em Cristo, e Cristo está assentado à direita do Pai, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são na terra, e quando Cristo se manifestar, então a vossa vida também será manifestada com Ele. Amados, eu creio de todo o meu coração que é tempo, à semelhança do apóstolo João, nós ouvirmos uma voz lá no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, dizendo: eis que tem uma porta que eu estou abrindo aqui nos céus, só se lhe suba para cá, que eu vou te mostrar como é o verdadeiro tabernáculo aqui nos céus. Suba para cá, igreja, que eu vou te mostrar o que eu quero dela, o que eu penso dela, o que eu imagino dela, quais são as minhas expectativas dela. Eu creio que está numa hora da igreja sair do terreno, sair do superficial, sair do natural e começar a ter uma visão celestial da forma como Deus quer construir as coisas aqui na terra. Eu não me vejo só como um número, eu não me vejo só como um frequentador de um lugar, eu não me vejo aqui só como uma influência humana, eu me vejo como restaurador do padrão de Deus na terra. E isso está de acordo com as escrituras. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que Jesus Cristo irá voltar, mas não em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer instância. Ele diz que ele só voltaria quando todas as coisas da terra fossem restauradas o seu padrão. Os anjos disseram: porque vocês estão olhando para os céus, esse Cristo que foi assunto aos céus, ele voltará. Mas também diz lá no capítulo 3, versículo 21, que convém que os céus o retenham. Preste atenção, convém que os céus o retenham, até que todas as coisas, o padrão de todas as coisas, sejam restauradas. Aí eu termino a minha introdução dizendo: por que vocês estão rindo? Nós não estamos aqui só para levantar mãos, ainda que isso seja importante. Nós não estamos aqui só para entregar ofertas, ainda que isso seja importante. Nós não estamos aqui só para preencher o nosso cadastro de membresia e dizer que fazemos parte de uma igreja local, ainda que isso seja importante. Não estou desprezando nenhuma dessas coisas. Mas, acima de tudo, você tem que fazer uma pergunta: o quanto há em mim, o quanto eu tenho em mim, o quanto já foi recebido por mim, uma visão celestial que me faz o restaurador daquilo que Deus quer restaurar. Porque enquanto eu não tiver isso, queridos, poderemos incorrer no grande perigo de estarmos fazendo obras mortas. Ou seja, o que é uma obra morta? Aquilo que Deus não pode aproveitar. O que é uma obra morta? Aquilo que não pode redundar em restauração do padrão que um dia foi perdido. Na realidade, não é bem sobre isso que eu vou pregar hoje, só é a introdução. Porque eu sinto que eu não vim esta noite para ensinar, por isso que eu estou até pregando, né? Eu acho que é uma diferença na unção para pregar e numa unção para ensinar. Na verdade, eu estou pregando hoje que eu quero encorajar vocês a uma questão muito importante nesse processo de você entender e você receber e você se tornar um executor da visão celestial. É o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18. A Bíblia fala assim: não vos embriagueis com vinho onde há o quê? Dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Querido, eu quero associar essa dissolução a tudo que aconteceu na geração de Noé. Eu quero associar essa dissolução a tudo que aconteceu na geração de Ló. Eu quero associar essa dissolução a tudo que aconteceu na época de Paulo e o que está acontecendo nos nossos dias. Queridos, o que nós temos visto na nossa geração de ímpios e de crentes, o que nós temos visto lá fora e aqui dentro da igreja, retrata apenas uma coisa: nós estamos envolvidos com muitas atividades, estamos envolvidos com muita gente e pouco envolvido com aquele que de fato pode trazer uma visão celestial, porque a Bíblia fala que ele haveria de receber o que é de Jesus e comunicar a nós. Ninguém aqui poderá entender de Jesus ou entender dos céus ou entender das coisas espirituais sem que ele entre em atuação. Quem é esse? O Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ser uma igreja mais dependente do Espírito, nós precisamos voltar a ser uma igreja mais apaixonada pelo Espírito, nós precisaremos ser uma igreja mais envolvidas com o Espírito Santo, nós precisaremos ser pessoas mais atrativas para o Espírito Santo. Mas eu já não sou atrativo no dia em que eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Sim, você foi atrativo, mas mesmo comprado pelos Espíritos, mesmo comprado pelo sangue, você pode se tornar um lugar de tristeza do Espírito, porque ele mesmo disse: não entristeçais o Espírito Santo. Mesmo tendo sido comprado pelo sangue de Cristo, você pode ser alguém que resiste ao Espírito Santo. A Bíblia fala: não resistir o Espírito Santo. A Bíblia nos fala que mesmo sendo comprados pelo sangue, nós podemos apagar aquilo que o Espírito Santo está produzindo em nós. Não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, quando a igreja apaga, quando a igreja resiste, quando a igreja não dá lugar, quando a igreja não é apaixonada, automaticamente ela se torna o quê? Uma igreja obsoleta, totalmente obsoleta, porque ela não está dentro do padrão do que Deus quer restaurar. O que uma igreja sem um espírito pode fazer? Comunidade. O que uma igreja sem um espírito pode fazer? Uma associação. O que uma igreja sem um espírito pode fazer? Uma agremiação. O que a igreja sem um espírito pode fazer? Uma reunião de gente, até gente boa, gente educada, gente bem instruída, mas não pode restaurar o padrão celestial. Essa é uma verdade tão absoluta que o próprio Senhor Jesus disse aos apóstolos, né, que outrora eram apenas discípulos, dizendo: vocês andaram comigo 3 anos e meio, vocês viram cegos enxergar, surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem, mortos serem ressuscitados, leprosos serem limpos, vocês viram o mar cessar a sua fúria, o vento acalmar-se, vocês viram coisas extraordinárias. No entanto, nada disso torna vocês suficientemente capazes para realizarem a minha obra aqui na terra. Vocês precisam do Espírito Santo. Eu tenho andado por muitos lugares, queridos, e visto todo tipo de gente, todo tipo de igreja. Eu vou te dizer uma coisa: todo lugar onde o Espírito não é reverenciado, todo lugar onde o Espírito não é desejado, todo lugar onde ele não tem o controle total daquilo que ele pretende fazer e revelar, amados, aquilo se torna um ambiente tão vazio quanto qualquer outro ambiente aí fora. Não é só porque nós temos o nome, o CNPJ de igreja, que vamos ser igreja. Nós precisamos, em algum momento, dizer: Deus, essa casa é uma casa de governo. Essa casa não é um lugar para mim, em primeiro lugar, ainda que eu me beneficie. Essa casa não é um lugar para mim, ainda que eu desfrute de tudo que ela tem para me dar. Essa casa é uma casa para o Senhor. O que o Senhor quer construir por minhas mãos? Então, no momento em que o Espírito ele não tem mais essa habilidade de nos motivar, de nos instruir, de falar, de nos encher, de nos embriagar, de nos impulsionar, de fazer de nós verdadeiros restauradores do padrão celestial aqui na terra, o que vai sobrar de nós? O que vai sobrar de nós? Absolutamente nada. Olhe para o seu irmão assim, olhe bem dentro dos olhos dele e diz assim: se o Espírito parar de trabalhar em você, se você deixar o Espírito fora de você, se você deixar a graça sem operar na sua vida, se você deixar o favor de Deus lá de fora, fala para o irmão assim: o que vai sobrar de tão bom em você? Talvez sobre um homem inteligente, com uma boa formação acadêmica, talvez sobre um empresário com bastante dinheiro no banco, talvez sobre um influente político e diplomático, mas querido, tudo isso é importante, mas sem a ação do Espírito não vale para nada. Não vale para nada. A semelhança daquela geração, e eu vou repetir o que eu já disse, vocês se lembram, queridos? Nós saímos do capítulo 1 de Gênesis, o homem sendo criado por Deus no pó da terra, tendo um encontro pessoal com Deus, e logo 5 capítulos para frente, lógico, nós não sabemos quantos anos se passaram, mas pouco tempo, o homem já estava arruinando tudo que Deus estava fazendo, simplesmente porque Deus falou assim: o meu espírito não pode mais contender para sempre com o homem. Nós temos que despertar para isso. E uma das coisas que eu quero trazer à consciência dessa igreja e desse ministério é que Deus está trazendo vocês para um tempo novo. E para esse tempo novo, repita comigo, muda-se as estações, muda-se o comportamento. Olha para o seu irmão e diga assim: no inverno você não se veste igual no verão. No verão você não se veste igual no inverno. Olha para o irmão e diga assim: mudam-se as estações, mudam-se o comportamento. Diga: muda-se a estação, muda-se o comportamento. Olha, olha, olha, olha profeticamente, amém? Eu venho aqui como ministério profético hoje encorajar vocês, trazer vocês a um despertamento, aleluia, glória a Deus. Não venho aqui para ensinar, ainda que tenha um pouco de teor de ensino a minha mensagem, eu venho aqui para encorajar vocês. Diga para o irmão assim: mudou a estação desse ministério. Tem que mudar o comportamento. É tempo de se despertar para o Espírito. É tempo de se despertar para os seus dons, para a sua obra, para o seu mover, para a sua graça. É tempo de restaurar a paixão pelo fogo. É tempo de restaurar a paixão pelo sobrenatural. É tempo de restaurar a paixão pelo mover de Deus. É tempo de restaurar a paixão dos céus na terra. Eu posso ver a mente de vocês há 11 anos atrás, quando construíram essa igreja, dizendo: Deus, nós queremos um ministério onde os céus podem baixar na terra, onde a glória pode ser manifestada, onde os crentes podem ser livres e fluírem livremente. Voltou, mudou a estação. Deus quer restaurar esse altar, Deus quer restaurar essa paixão, Deus quer restaurar esse fogo, Deus quer restaurar essa liberdade nessa casa. Aleluia! Glória a Deus! Diga para você mesmo: eu não vou mais ficar bebendo esse vinho que me faz parecido com o mundo, eu não vou mais ficar bebendo esse vinho que me faz mais um político ministerial, eu não vou mais ficar bebendo esse vinho que me faz mais parecido com o homem natural, eu vou agora beber o vinho dos céus que me faz parecer com Cristo, que me faz crescer a semelhança de Cristo, que me torne uma pessoa mais crente, que me torne uma pessoa mais santa, que me torne uma pessoa mais dedicada, mais incendiada, que me torne uma pessoa mais rendida a Deus e ao seu propósito. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu fico admirado, porque se nós olharmos as Escrituras, todos os homens de Deus que experimentaram uma certa restauração, uma mudança de estação na sua época, foram homens que viveram coisas extraordinárias. Por exemplo, você pega Zacarias pregando, ele disse: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Você pega Joel dizendo: nos últimos dias a igreja precisaria, o povo de Deus precisaria, os homens de Deus precisariam de uma força além da força deles, precisariam da força do Espírito Santo para profetizar, para receber visões, para receber sonhos, para ser influência na sociedade. João, que veio abrindo o caminho para que o Messias, o Emmanuel, Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio dizer assim: olha, ele vai vir, ele é o Cordeiro de Deus, eu nem sequer sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, um homem que operou numa dimensão extraordinária de poder, ele mesmo veio pregando, dizendo: olha, vocês precisam receber a promessa do meu Pai, que ele vos enviará, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! O apóstolo Pedro, quando se levantou, qual era a pregação do apóstolo Pedro? A semelhança de Zacarias, a semelhança de Joel, a semelhança de João Batista, a semelhança de Jesus, Pedro se coloca em pé dizendo: olha o que vocês estão vendo aqui, a inauguração da igreja, publicamente falando, a primeira atividade da igreja não é uma atividade secular, não é uma atividade filosófica, não é uma atividade simplesmente pedagógica, é uma atividade celestial. Ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Meu irmão, o primeiro a fazer barulho na igreja foi os céus, o primeiro a se mover na igreja foi os céus, o primeiro a entrar dentro daqueles foi os céus, e nós precisamos que os céus entrem neste lugar, e nós precisamos que os céus invadam este lugar, se queremos impactar a geração que anda nos mesmos pecados semelhantes de Noé. Só os céus poderão fazer isso. Se nós quisermos mudar a mente de homens réprobos, cativos pelo pecado, só os céus poderão fazer isso. Não há força humana para mudar o homem. Não há estratégia humana que possa mudar o homem. Por isso que esses pregadores sempre enfatizaram a obra do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a valorizar isso. Deixa eu te dizer uma experiência extraordinária. Se você pega Atos, Paulo, quando chega lá em Atenas, e ele faz um dos discursos mais supimpas, mais extraordinárias, hermeneuticamente, homileticamente, a oratória de Paulo foi perfeita na Areópago, e o texto termina dizendo: e apenas alguns se converteram. Quando você termina o texto ali, você percebe que Paulo vai para Corinto. Saindo de lá, Paulo vai para Corinto. Aí você vai para a carta de Corinto, Paulo chega com um discurso totalmente diferente. Não mais um discurso filosófico, não mais um discurso pedagógico, não mais um discurso hermenêutico, exegético. Na perfeição da oratória e da eloquência, Paulo chega e diz assim: ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram mais em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, e sim no poder de Deus. Queridos, quando a gente lê esses textos soltos, a gente não imagina, mas quando você junta a experiência que Paulo teve de frustração no seu ministério, a experiência que Paulo teve de frustração de tentar comunicar cognitivamente, filosoficamente o Evangelho, a frustração que ele viu, que esse tipo de ciência, ainda que importante, é inoperante, é impotente no que diz respeito a tratar a natureza humana, ele disse: eu não vou mais me enveredar por esse caminho, mas eu vou fazer conhecido o poder de Deus, eu vou fazer conhecido a obra do Espírito Santo. Você pega em Atos capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, e ele então vai querer saber, a primeira coisa que ele vai querer saber, não é o quanto de dinheiro que a igreja arrecada, não é o quanto de estrutura que a igreja arrecada, ainda que essas coisas sejam extremamente importantes, Paulo vai tentar descobrir o quanto aquela igreja estava se relacionando com o Espírito Santo, o quanto aqueles discípulos haviam conhecido o Espírito Santo, e ele então tem a triste surpresa de que havia uma geração de gente ali que nem sequer ouviu falar do Espírito Santo. Ai, os sonhos que vocês têm, a visão que vocês têm, o que Deus tem entregado para vocês, não vai ser concretizado só com suor. Tem que ser regado de muita unção, de muita vida no Espírito, de muita entrega no Espírito. O que me admira, queridos, o que me admira é que a gente está vivendo a geração de Noé, a geração de Ló, a geração dos impenitentes, dos falsos piedosos de Paulo. E tentando resolver essas questões como quem quer tratar AIDS ou câncer com aspirina. Eu vou te falar mais uma coisa. Recato é importante, mas não muda o caráter do homem. Boa educação é importante, mas não transforma o homem. Estratégias são bem-vindas, mas elas não têm poder de mudar o homem. O homem não tem ciência e habilidade em si mesmo de mudar o homem. Só o Espírito de Deus é que pode mudar o homem. E nós, como igreja, devemos estar envolvidos com a obra do Espírito, de forma muito mais envolvente e cativante. Você já parou para pensar que o próprio Pai trabalhou debaixo da influência e da operação do Espírito? Se você pega lá o texto de Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, a Bíblia diz que o Espírito estava ali, e o Pai então liberou a sua palavra, e o Espírito se moveu. Você já parou para pensar que o próprio Senhor Jesus Cristo só entrou em operação de forma mais espetacular, mais surpreendente, quando o Espírito veio sobre ele na forma de uma pomba? Eu fico pensando, gente, se o próprio Pai e se o próprio Filho operaram conjuntamente com o Espírito, quem somos nós para acharmos que as nossas habilidades são suficientes para mudar a geração de Noé? Que as nossas habilidades são suficientes para convencer os moradores de Sodoma e Gomorra para saírem de lá? Meu Deus, nós precisamos parar para pensar sobre isso. A própria Escritura, que é a palavra que nós tantos honramos, ela coopera com o Espírito e a palavra e o Espírito e a palavra e o Espírito, eles trabalham em conjuntos. A Bíblia, ela foi divinamente inspirada. Agora, entende, você só vai receber a santificação e a vida desta palavra inspirada, conforme está escrito em Tito capítulo 3, versículo 5, quando a verdade se tornar uma verdade revelada, não só uma verdade lida. Deixa eu te ensinar o que significa a verdade revelada. A verdade é verdadeira por ser verdade. Não é redundância isso. Mas nem toda verdade verdadeira, ela é poderosa. Nem toda verdade verdadeira, ela é salvadora. Nem toda verdade verdadeira, ela é curadora. Mas, pastor, o que você está querendo dizer? Em si ela é. No entanto, ela só se torna no momento que ela é verdade para mim. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que as boas novas foram anunciadas a eles, assim como a nós. No entanto, para eles de nada adiantou. Você já parou para pensar nisso? A palavra da vida, a palavra que criou os céus, a palavra que sustenta o universo, de nada lhes adiantou, de nada lhes serviu. Por quê? Porque era uma verdade que não era verdade para elas. Qual que é a verdade que salva? É a verdade que se tornou verdadeira para você. Quantos creem que estão salvos em Jesus Cristo? Diga amém. Quem pode tirar essa verdade de você? Quem pode tirar essa verdade de você? Quantos creem que essa é uma verdade absoluta, verdadeiramente absoluta? Diga amém. Agora, pergunte para um muçulmano. Pergunte para um budista. Pergunte para um feiticeiro. Ele vai dizer que essa é a verdade para você. Agora, quem é que trabalhou dentro do seu espírito, trazendo luz e revelação? Quem é que trouxe essa verdade dos céus e fez com que ela não fosse só uma verdade celestial, mas fosse uma verdade para você? É só o Espírito Santo que pode convencer o homem, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que recebeu de Jesus Cristo para comunicar a nós. Nós, como igreja, precisamos ser mais apaixonados pelo Espírito Santo. Nós, como igreja, precisamos ser mais apaixonados pela sua forma de agir. Nós, como igreja, precisamos ser mais apaixonados pela sua forma de falar. Nós, como igreja, precisamos ser mais apaixonados pela sua forma de interagir. Não importa o quanto o Espírito Santo faz, as coisas que nós, na nossa naturalidade, não faríamos. No entanto, o que Ele faz é admirável, ainda que seja totalmente diferente como eu faria. E eu tenho que admirar o que Ele está fazendo. E eu tenho que me render ao que Ele está fazendo. E eu tenho que me empolgar com o que Ele está fazendo. E eu tenho que fazer festa com o que Ele está fazendo. E não somente isso, como quem está num camarote olhando, não. Eu tenho que descer lá para o salão de festa e dançar com Ele, pular com Ele e me envolver com Ele. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Queridos, toda a liderança da igreja, biblicamente falando, trabalharam em cooperação com o Espírito Santo. Eu já disse e vou repetir. Tente imaginar num seminário intenso, 3 anos e meio andando com Jesus. Irmãos, aqueles discípulos viram coisas que talvez eu e você não vamos ver a vida inteira. Eles ouviram coisas que talvez eu e você não vamos ouvir a vida inteira. Ainda que é meio relativo isso. Mas eles presenciaram coisas extraordinárias. E eles chegam ao final de 3 anos e meio. E passam pelo que eu chamo assim, o ápice do caminhar com Jesus. os últimos 40 dias de Jesus na terra, o Jesus ressuscitado, aleluia. Irmão, eu não sei o quanto você entende o que eu vou dizer agora, mas para mim isso é o suprassumo da encarnação de Cristo. Porque antes de Cristo ser ressuscitado, ele era o Messias prometido. O Messias profetizado. O Messias dito. Morreu. Tanto é que alguns discípulos falaram, morreu. Acabou tudo. Aquela história era uma história que a gente estava até acreditando, era uma história que a gente estava até se permitindo ser levado, mas morreu. Já é o terceiro dia que morreu, até umas mulheres aí andam falando que ele ressuscitou, mas, afinal de contas, ninguém viu nada, então acabou tudo. Vamos cada um para a sua vida, cada um cuidar de si, cada um para o seu campo de lentilha. Mas Jesus volta. Quando Jesus volta dentre os mortos e aparece ressuscitado, alguém está entendendo aqui? Não, meu irmão, se você estivesse entendendo, você teria dado um glória a Deus, você teria dado uma salva de palmas, você teria glorificado. O que aqueles discípulos estavam vendo ali? Falou. Em outras palavras, assim, vamos supor que eles estivessem andando em incredulidade aqueles 3 anos e meio, agora nos últimos 40 dias, assim, uau, é verdade. Você não é como os outros dizem em uns dos profetas, você não é Jeremias, você não é Elias, você é aquilo que Pedro teve por revelação, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Queridos, eles então têm esse ápice de encontro com Jesus, e mesmo assim, Jesus fala assim, alto lá, isso não os habilita, isso não os capacita, para saírem aí fazendo as coisas, sendo igreja e vivendo como igreja. Vocês precisam aprender algo que daqui a alguns dias vocês vão experimentar. Daqui 7 dias. Quero o quê? O envolvimento com o Espírito Santo. A igreja desde o seu nascituro, a igreja desde os seus primeiros dias, ela já foi encorajada a não depender de si, nem das suas estratégias, nem das suas habilidades, ainda que sejam questões extremamente importantes. Nós estamos nos tornando igrejas muito dependentes de nós mesmos. Nós estamos nos tornando muito parecido com empresas administrativas. Ao invés de administrarmos a Bolsa de Valores, administramos a Palavra de Deus. Ao invés de administrarmos uma empresa que faz carros, administramos a Eclesiologia. Ao invés de administrarmos, não, está na hora de vir um vento do céu e invadir nossa igreja, está na hora de um vento vindo dos céus e se acender um fogo sobre nós, que muda a nossa linguagem, que a gente pare de falar de nós mesmos, que as pessoas comecem a ouvir a gente dizer, eles estão falando da grandeza de Deus nas nossas próprias línguas, eles estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua, que a igreja não volte a falar, que a igreja volte a falar as grandezas de Deus e não dos seus próprios sucessos, que a igreja volte a falar a linguagem dos céus e não a linguagem da terra. Irmão, nós precisamos voltar a reaprender essas verdades, nós precisamos voltar a criar e a discipular e a cultivar crentes apaixonados pela obra do Espírito Santo, nós precisamos voltar a cultivar uma igreja que quer ver os dons agindo, que quer ver os céus se abaixando, que quer ver a glória manifesta. Nós precisamos ser gente apaixonada pelos céus, nós precisamos ser gente apaixonada por aquilo que vem de Deus. Alguém pode dizer amém a isso? Aleluia! Alguém pode aplaudir a isso? Diga amém! Aleluia! Isso era uma verdade tão absoluta na mente dos apóstolos da época primitiva, de que quando Filipe desce a Samaria, gente, pensa num avivamento que todos nós gostaríamos de ter. Filipe descendo a Samaria, né? A igreja já expandindo seus horizontes. Primeiro grande passo. Segundo grande passo, curas extraordinárias. Quem quer ver curas extraordinárias aqui? Eles estavam vendo isso lá em Samaria. Aleluia! Quantos querem ver demônios sendo expulsos dos corpos? Diga amém. E eu estou cansado de ver gente entrando endemoniada, saindo endemoniada das nossas igrejas. Ele estava experimentando isso lá. A Bíblia fala que ele estava pregando o reino de Deus. Quantos querem ver uma igreja pregar o reino de Deus? Você acha que é uma igreja supimpa, uma igreja gloriosa? Ó, cura, reino de Deus sendo pregado, demônios sendo expulsos, pessoas sendo salvas e batizadas nas águas. Meu irmão, quem é que tem coragem de meter o dedo apostolicamente num lugar desse daí? Somente aqueles que entenderam a visão celestial. Eu fico imaginando aqui com a minha mente santificada, que estava ali Pedro, que estava ali Tiago, estava ali João, os colunas da igreja disseram assim, vem cá Tiago, vem cá Pedro, vem cá João. Nós andamos 3 anos e meio com Jesus, nós vimos tudo o que está acontecendo em Samaria. Nós vimos cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, morto ser ressuscitado, leproso ser limpo. Nós vimos tudo isso. E mesmo assim o Senhor Jesus disse para nós que nós não poderíamos ser e viver como igreja gloriosa sem que nós tivéssemos uma experiência profunda com o Espírito Santo. Você não acha que está faltando alguma coisa na igreja de Samaria? Eles estão vendo curas, mas não estão envolvidos com o Espírito Santo. Eles estão vendo milagres, mas não estão envolvidos com o Espírito Santo. Eles estão... Mas pastor, não era o Espírito Santo que estava fazendo? É aí que entra uma grande questão. Isso é fora, meu amigo, não é dentro. Então eles com a mentalidade apostólica, eles se preocuparam dizendo, vamos descer lá, para que eles também tenham a mesma experiência que nós tivemos. Olha a preocupação. Paulo quando chega, lá em Éfeso, olha a preocupação dele. Vocês conhecem o Espírito Santo? Pedro em Atos capítulo 10, quando começou a tentar enfeitar o rabo do pavão, Deus falou assim, sai de cena um pouquinho Pedro, que você já está falando demais, deixa eu entrar em ação. E Deus apresenta o Espírito aos gentios. Será que tudo isso está escrito na igreja, na Bíblia por acaso? Será que são histórias que estão escritas na Bíblia simplesmente para a gente filosofar sobre elas? Logicamente que não. Bem contrário ao que alguns pensam, eu penso diferente. Alguns falam, não se tira a doutrina dos livros históricos. Eu não estou tirando doutrina, estou tirando vida. A vida de Deus na história dos homens. A vida de Deus fluindo dentro da história que o próprio Deus está criando. Toda a liderança treinada por Cristo, e o apóstolo Paulo, que era o apóstolo da ressurreição, também operou no quê? Em primeiramente trazer uma consciência e levar os crentes da sua época a terem um relacionamento mais profundo, a um relacionamento mais íntimo, a um relacionamento de maior entrega, a um relacionamento de maior disposição à obra do Espírito. Por que vamos agir diferente na nossa geração? Uau! Toda obra missionária, querida, foi invadida pela obra dos céus. Eu já disse e torno a repetir, Samaria foi alvo disso. Se você observar, queridos, os tementes a Deus lá em Jope foram tocados pela obra do Espírito Santo. Se você observar, os cidadãos de Éfeso foram tocados por isso lá. Nós não podemos ser diferentes. Agora deixa eu te falar uma coisa extraordinária. Até os habitantes dos céus, ou seja, os anjos, você sabe que eles estão aqui nesse exato momento? Ah, mas a gente já está olhando os anjos aqui como quem vai operar em nosso favor, né? Como os anjos ministradores daqueles que erram da salvação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que muitos anjos estão aqui hoje? Cenas do próximo capítulo. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Eu quero que você grave isso. Muitos anjos estão aqui agora, nesse exato momento. Sabe para quê? Para eles aprenderem, prescrutar como que Deus trabalha com a sua igreja. Os anjos têm muitas coisas que os anjos não sabem, eles não conhecem, porque eles não experimentaram, nem por revelação eles experimentaram. Por exemplo, só uma das coisas para criar curiosidade, quando a gente veio falar sobre os anjos aqui. Você sabia, por exemplo, que um anjo, ele não consegue entender o amor que Deus tem por você, Sóstenes. Porque eles estão lá diante da grandeza de Deus, diante da majestade de Deus. Eles estão lá acima do terceiro céu, vendo Deus assentado no seu trono de glória, de justiça. Um reino cheio de fogo e poder. E Deus conviver com alguém, como eu e como você. Tão fraco, tão falho. Aí os anjos falam assim, como você está confiando todo aquele poder na mão de um cara como esse, Jamal? Eu vou ter que descer lá para ver como que é esse tipo de relacionamento, que eu não consigo entender. Os anjos não conseguem entender, por exemplo, que é misericórdia. Eles não. E aonde que os anjos vão aprender? Aqui, na igreja. Onde a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Agora, essa multiforme sabedoria de Deus não pode ser a expressão pedagógica, não pode ser a expressão filosófica, não pode ser a racionalidade daquilo que o homem pensa ser. Tem que ser a visão dos céus manifestada, tem que ser a restauração do tabernáculo de Davi que outrora caiu e Deus almeja levantá-lo. Tem que ser aquilo que Deus entregou para ser manifestado na terra. Meu irmão, quando os anjos chegarem aqui para aprender conosco aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, ele um vai cutucar e falar assim, mas não é bem assim lá no céu, olha, Jesus pediu para eles orarem, veio o teu reino, mas lá em cima não acontece igual está acontecendo aqui embaixo, olha, tem alguma coisa errada aqui. Aí eles acabam não entrando em operação, eles acabam não entrando em atividade, por quê? Nós estamos na contramão dos céus. Deus precisa cativar a sua mente por algo divino, não humano, por algo celestial, não humano. Põe a tua mão na cabeça de falso profeta que diga a você mesmo, eu vou ser cativado por uma visão divina, eu vou ser cativado por uma visão divina, os céus vão invadir a minha alma, os céus vão invadir o meu espírito, eu vou ser uma igreja espiritual e não carnal, eu vou ser uma igreja de influência, eu vou ser uma voz, eu vou ser de Deus, um instrumento na terra. Se você crê, aplauda ao Senhor essa noite. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 22, eu vou terminar com essa passagem aqui. A gente leu bastante a Bíblia hoje, né? Em Apocalipse 22, versículo 17, a Bíblia fala assim, e o Espírito, e quem? E a noiva. Aqueles que andaram juntos, aqueles que fizeram a obra de Deus juntos, aqueles que influenciaram uma geração perdida, e que conseguiram tirar alguns daquela geração, que conseguiram libertar outros daquela geração, e que conseguiram fazer com que alguns não se distraíssem, como a mulher de Ló, que voltou para trás. Irmãos, irmãos, irmãos, esse espírito que andou grudadinho com essa noiva, e essa noiva que andou grudadinho com o espírito, ambos se conhecem intimamente, agora vão dizer assim, agora cordeiro, nós estamos preparados para a festa do casamento, e o espírito e a noiva diz, vem, vem, porque nós restauramos o padrão, vem, porque nós cumprimos o nosso papel na terra, vem, porque a sua obra está feita, vem, porque nós deixamos a sinagoga de Satanás e nos tornamos igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, aleluia. Nós aborrecemos as obras dos nicolaitas e aprendemos a verdadeira doutrina, nós jogamos as doutrinas de demônios fora e assumimos a verdade verdadeira da sã doutrina, aleluia. Não andamos os nossos próprios passos e fomos adornadas pela sua verdade, e o Espírito e a noiva diz vem, e o Espírito e a noiva diz vem, e o Espírito e a noiva diz vem. Queridos, queridos, queridos, queridos, nós precisamos sentir esse clamor, nós precisamos sentir essa paixão, nós precisamos voltar, ser apaixonado. Eu não sei você, mas eu gostaria tanto que você reagisse a essa mensagem essa noite de alguma forma. Eu não sei se você vai pular, se você vai dançar, se você vai ficar em pé, se você vai gritar, se você vai chorar, se você vai se ajoelhar, eu não sei o que você vai fazer, mas eu gostaria tanto que você fizesse alguma coisa, que dissesse ao Espírito Santo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou me abrir, eu vou buscar, eu vou me tornar apaixonado por você. Uou! Oh, oh, nós temos que ser como Paulo. Temos que refutar todas as coisas como perdas, para ganharmos a sublimidade de Cristo. Nós temos que considerar todas as coisas como refúgio, para ganhar o conhecimento de Cristo. Esse conhecimento está na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente de Cristo que está habitando em você. Você tem que valorizá-lo. Você tem que se abrir a Ele. Você tem que buscar a sua glória. Oh! Oh! Oh! Aleluia, eu venho declarar que os cultos serão mais avivados nesse lugar, que os cultos serão mais apaixonantes, mais vibrantes nesse lugar. Eu venho declarar que os dons do Espírito Santo se manifestarão nesse lugar. Eu estou dizendo que homens naturais se tornarão homens espirituais nesse lugar, que a igreja vai ser uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo. A começar em nós, queridos, acredite no que eu estou falando. A começar em nós, não somente na geração de Noé, a começar em nós, não somente na geração de Ló, a começar em nós, não somente na geração de Paulo, a começar em nós. Nós iremos demonstrar daquilo que estamos bebendo, nós iremos demonstrar daquilo que estamos desfrutando. Se é do vinho carnal, seremos carnais, se é do vinho natural, seremos naturais, se é dos céus, vamos ser luz de Deus, seremos sal de Deus, seremos fragrância de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei quantos aqui falam em novas línguas, que é a linguagem dos céus da terra. Comece a falar em novas línguas, comece a orar em línguas, deixe o Espírito Santo fluir, deixe o Espírito Santo fluir, aleluia. Oh, eu sinto um destravar do Espírito sobre sua vida, eu sinto um destravar de Deus, uma ousadia de Deus sobre você, aleluia. Eu quero fazer algo mais direto a você. Queridos, quantos querem, a partir de hoje, ainda que você já tenha, mas quer mais, ainda que você já faça, mas quer mais, ainda que você já se abra, mas quer se abrir mais, saia do seu lugar como quem está dizendo, a partir de hoje, a minha atenção vai se redobrar ao Espírito, os meus ouvidos vão se abrir ainda mais ao Espírito, eu vou estar mais, com mais fome, com mais sede, com mais disposição para o Espírito Santo. Não vou depender de mim, das minhas próprias forças, não vou depender de mim, da minha própria coragem, não vou depender de mim, das minhas próprias instruções e sabedoria, mas que se ative em mim um fogo por Deus, uma paixão por Deus, uma paixão pelo Espírito Santo, uma paixão pelas coisas dos céus. Aleluia! Será que pode ter um pouquinho de som, baixinho ou não? Você que conduz aí. O recandorobe viache clamanda rablavassandericaias. Eu vejo no Espírito como se fosse um destrancar, como se fosse um rompante dentro de você. Você vai sair daqui embriagado, você vai sair daqui possuído. O Espírito Santo vai te envolver, meu irmão. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai sair daqui falando em novas línguas. Os dons vão ser ativados na sua vida. Os dons vão ser ativados na sua vida. Isso. Flua. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Oh, Deus! Mirobia canchonobre fiasiste clamanagais. Ei! Lágrimas voltarão aos seus rostos. Fogo voltará ao teu coração. Paixão por Deus! Paixão por Deus! Paixão por Deus! Paixão por Deus! Paixão por Deus! Come along, me di. Yes, I'm only di. Isso, flua. Seja intenso, seja extravagante essa noite. Seja extravagante essa noite. Tudo que você vai receber de Deus depende diretamente da sua interação com Ele. Mostre o quanto você está aberto para Ele essa noite. Fale em línguas, ore em mistério, deixa fluir, deixa renovar os dons, deixa renovar o fogo. Oh, recancho condo roupa, cachecando roupa, cachequeriada canamacaia. É noite de renovo, é noite de renovo, é noite de renovo. Oh, aleluia! Eu gostaria que os pastores, as pessoas autorizadas desse ministério, autorizadas para imporem as mãos, coloque as mãos sobre as pessoas, ajude a liberar unção nesse lugar. Você que está ao lado de alguém, coloque as mãos sobre o ombro dele, comece a orar e dizer: Espírito Santo, aqui está meu irmão, aqui está o meu irmão, enche ele, enche ele, enche ele, enche ele. Enche ele, enche ele, enche ele. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Seja ousado essa noite. Seja extravagante. Vai além de onde você já foi até hoje. Dance com ele, pule com ele, grite com ele, chore com ele, profetize com ele. Teu espírito, isso, há um rio de fogo dentro de você. Deixa esse rio fluir com a oração em línguas estranhas. Fará tua alma viverá. Fogo! Teu espírito, isso, renovará. Isso, flua, flua, flua! E no teu corpo tudo novo se fará. Flua, flua, flua! Seja extravagante! Chorarás e saltarás de alegria. Meu Deus! Um avivamento está acontecendo aqui essa noite. Um avivamento está acontecendo aqui. Dons e talentos estão sendo ungidos. Homens e mulheres estão sendo ungidas. Restaurar. Fogo. Vem Espírito Santo. Fogo. Batizar. Fogo. Fogo. Fogo. Fogo. Fogo. Do Espírito. Vento do Espírito. Oh, aleluia, aleluia. Sopra neste, oh, aleluia, lugar. Aleluia. E eu quero te encorajar nessa noite a você colocar corações, as mãos sobre o ombro do teu irmão e começar a orar com ele. Comece a interceder com ele essa noite. Comece a abençoar a vida dele esta noite. Comece a dizer: Deus, aqui está meu irmão. Enche ele com a tua glória. Enche ele com a tua glória. Enche ele com a tua glória. Enche ele com a tua glória. Isso. Meu Deus! Ondas de Deus estão vindo aqui. Ondas de Deus estão nos invadindo aqui. Vamos, meu irmão, rasgue o teu coração para Ele. Rasgue e diga: Deus, crie em mim uma paixão por Ti que eu nunca tive antes. Crie em mim uma paixão pelo Espírito Santo como eu nunca tive antes. Cria em mim uma paixão pelas coisas dos céus como eu nunca tive antes. Deus, perdoa minha carnalidade. Perdoa, Senhor, a minha mente meramente terrena, terráquea. Me dê uma mentalidade celestial, uma visão celestial das coisas. Que grandes tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grandes tu, maravilhas fazes, oh Senhor, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Olhe para Ele, diga a Ele de todo o seu coração. Diga a Ele, cante para Ele, Senhor. Digno és de glória.